Vem, Senhor, a Ti eu clamo. Entre os perdidos eu estou, como a ovelha que se foi, Teu amor me encontrou. Nos desertos da solidão, Teu olhar me faz voltar. Com compaixão, Tu me abraças e me ensinas a amar. Alegrai-vos, ó céus, em festa. Um pecador que se arrependeu, Teu perdão é a minha vida. Em Teus braços eu sou Teu. Alegrai-vos, ó céus, em festa. Um perdido foi encontrado, em Teu amor sou restaurado. Meu coração por Ti é amado. Ô mulher que busca com fervor a dracma que se perdeu, com luz acesa vai procurar. Assim faze, Senhor, por mim. Quando em trevas eu estava, Teu amor me fez brilhar. E na casa da esperança eu aprendi a Te adorar. Alegrai-vos, ó céus, em festa. Um pecador que se arrependeu, Teu perdão é a minha vida. Em Teus braços eu sou Teu. Alegrai-vos, ó céus, em festa. Um perdido foi encontrado, em Teu amor sou restaurado. Meu coração por Ti contra o céu e o coração, mas em Ti eu vou me redimir. Trazei o manto e o anel, celebrai comigo, irmãos, pois em Teu amor eu vivo e em Ti eu sou só gratidão. Alegrai-vos, eu sou Teu. Alegrai-vos, ó céus, em festa. Um perdido foi encontrado, em Teu amor sou restaurado. Meu coração por Ti é amado. Jesus, eu sou triunfal.